pensa que vai ir, com essas malas jogadas no chão, com esse rosto coberto de pranto e essa sombra no seu coração. Onde você pensa que vai ir? Senta que ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou. Que eu não saberia acordar todo dia, olhar pro meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Balada marcante, sucesso. Onde você pensa que vai? Senta que ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou. Que eu não saberia acordar todo dia, meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Viver feliz, deixa esse medo e vem aqui. Ninguém pode impedir. Quando o coração quer o amor de um homem e uma mulher, os nossos corpos chamam por nós dois. Há tempos que vivemos na ansiedade. Na hora de dormir, queremos nos despir. E os corpos tão molhados de vontade. Deixa eu te querer, em minhas noites te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos teus. Deixa

céu. Faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Banda Calango Pop. Às vezes machucam. Digo que eu não deveria dizer. É que ontem eu morri de ciúme. Senti o cheiro de outro perfume que não era o seu, nem tampouco meu. Já são 3 da manhã. Tô aqui na boate, mantendo distância, que tá tudo bem. O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém. Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade. Respondi, é saudade. Já são 3 da manhã. Sei que até jurei, mas não me segurei. Resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar. Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente. Dá outra chance aí pra gente. Desculpa ligar essa hora, eu não quero que me fale nada, somente me escuta. Não queria acordar você. Muitas vezes eu sei que sou chata e não meço algumas palavras que às vezes machucam. Digo que não deveria dizer. É que ontem morri de ciúme, senti o cheiro de outro perfume que não era seu, nem tão pouco meu. Já são 3 da manhã, tô aqui na boate, mantendo disfarce que tá tudo bem. O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém.